Pan 3517 da 3000 pés, o que é legal na 092. Runo 995, autorizado a final ILS X-Ray. Autorizado final, 995. Alô, 995? Prossiga, 1995. Cruza o voo externo, está presente? Referências visuais? Yeah. Afirmativo. Campo autorizado no 1700 pés, que negar no 012, reporte estabilizado. Controle estabilizado, 1299. Então, 3517, você vai seguir como número 2, o tráfego está na posição de 11 horas 15 milhas. Desça para 2 mil pés, autorizado na ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Esse ponto é estabilizado na X-Ray como número 2, então 3517 para 2 mil pés. O 715 está autorizado a voar direto pelo, descendo até nível de voo 050, QNH no 092. Estabilizado na 95. 1995, chame torre, 118 decimal 95. 295, obrigado. No 5, 3 mil pés. Que legal, no 0, 1, 2. 3.002, eu vou na retina. Noite 95, está baixado e travado? Firma. Visual com campo? Afirma. Pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 0 graus com 039. Vento praticamente calmo. Livre posto, 995. Azul Alfa Yankee Charlie, prossiga. Prossigamos a autorização de aborto do Pátio 3 até a posição 03 do Pátio Principal. Autorizado o reporte para ingresso no Pátio Principal, Alfa Yankee Charlie. Reportar a parte ingresso do Pátio Principal, Alfa Yankee Charlie. 1715, confirme sua velocidade. Uno 995, solo 30, direito no 219. Direito 219, obrigado. Paulo, bom dia, Gol 995. 995, ataque CV Alfa, e plantagem do ataque 6 Juliette. Alfa 2 Juliette, Gol 995. Piso 71 no Guarulhos, 340, agora instante, copy. No 995, vai ingressar na Juliette, vai prosseguir até os eventos 06, após será guiado pelo follow-me da Infraero até o portão 10, o Gol 995. Entra na ingressa na Juliette até os eventos 06, depois guiado até o 10, 995. 3171 no Guarulhos, 340, próximo. Guarulhos, 340 autorizado, viando do 16, após Bravo Hotel Zulu, após o CT Trive, após o voo conforme rota. Decolando a 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bride, 1208 controle, 5150 transponder. Sétimo regimento correto, resposta para o congestionamento. Bom, o azul, Alfa Equitiaz, autorização para ingressar no pátio principal até a posição 03. Alfa Equitiaz é autorizado, ingresso no principal até a posição 03. Noite 04, até 4.010, o QNH permanece mesmo. Lima. Solo 7, solo 35, direita no 219. Direita 219, tá prendido, 7. 897, autorizada a chegada a bom, filhito para nível de voo 060, que é negar no 012. Segundo 7, vai estar que servir Alfa Juliette, pátio 3, posição 08. Alfa Juliette, pátio 3, até 08, vai estar 3, 5, 9, 7. Bom dia. Tá, 9894 na escuta. Do hotel Zulu pra ti? Final do procedimento ILS X-Ray, reposta brisada no localizador. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportado ao localizador, ou na décima 5. Com noite 04 até 3000 pés. Pode 4? Enche agora o instante. Total 9894. Total 9894. Autorizada a chegada a mar e desça para 4000 pés, que negar 1012. 1012, desce para 4000, tá certo. A informação é 9894. Total 9894, direto TAP. Direto TAP, grato. Com 897, desça até nível de voo 050. 050, telefone após DCT Obidude, DCT Oscar Bravo, Golf Eco Romeo, após conforme rota. 1208, controle, 5124, transponder. Boa noite, 04, segue tráfego, 12 horas e 11 milha. É seguido como número 2, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, apostabilizado no localizador. Azul 2000 correto, resposta pronto para posicionamento. Negativo, negativo. Para acionamento de táxi, torre 18595. Aeronaves na escuta do controle estivador, a torre informa a chuva leve sobre o campo. Três 171 no 02, está livre, puxa, pode estar. Nove sete nove cinco, até daqui a pouco. Certo. Salvador, bom dia, 1-9-7-9-5. Bom, 1-9-7-9-5, bom dia, continue a aproximação, informe se já estabilizou algum campo. É, afirmativo, avisar com o campo, baixar trabalho. 1-7-9-5, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 360 graus com 0,5 nós, informo chuva leve no campo. Ok, autorizado o pouso, pode confirmar a posição do vento? Vento 360 graus com 4 nós, 0,4 nós. Sente grato. A 9894 vai seguir tráfego na posição de 1 hora 11 milhas, no, interceptando o localizador, desça para 2 mil pés, reposta estabilizado no localizador. Desce para 2 mil, reposta estabilizado, total 9894, tem o tráfego no TIC. 1897, desça para 3 mil pés. 3.897. 804, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 2-1-8-4-4, obrigado. Avistamento 570, autorizado a chegada Marideza para nível de voo 050, que é legal no 012. Boa noite, 97, reduz a velocidade para 190 nós. Reduzindo a velocidade. No 705, solo as 4-6, direito no 219. Direito 219, vou no 719. Bom dia, tá baixado e travado? Afirmativo. 804, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 0 no 0 graus com 4 nós, ajuste no 0 no 2, informe pista molhada. Vento 804. Salve, bom dia, Vona 7, Vona 5, Libran. O 705 vai taxiar de Alfa, reportagem da Juliette. Repórter da Juliette no 705. Zona 53, autorizada a chegada Bonf, desça para nível de voo 060, QNH 1012. Captando o localizador, total 9894. 9894, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Bom dia, total 9894, interceptou o localizador, tá com... Ah, tem a pista do... Total 9894, continue a aproximação, informarei a autorização de pouso. Ciente, já reduziu para velocidade de aproximação, tá visual com a aeronave na curta. Zero quatro, solo 49, direito no 219. Direito. Passando externo, contra embaixo travado, total 9894. Continua a aproximação, informarei a autorização de pouso. Meia, 06 vai seguir a aviatura na infra até a posição 09, o gol 715. Gente, ingresso até outra vez da 06, aguardando a viatura para o 09, 1715. Salve, Salvador, gol 1804, salve, pessoal. 204, vai prosseguir táxi de Alfa, Juliette para o 08. Alfa, Juliette para o 08, gol 1804. O Lima Hotel Zulu, livre só na champanhe táxi. 897, Gilmer Torre, 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, Salvador, 897, Gol, bom dia. 897, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre. Tá aguardando, livre. Eu no 7 ano mantém um ponto de espera. Transmissão muito baixa, 3 ano 7 ano. Sol 9894, Sol 51, no direito 121, no decimal 9. Total, a pista tá livre? Solo, Salvador, bom dia. Total 9894, então. Total 9894, vai prosseguir via suas portões do Taxi Juliette. Autorizado, 97. Tântulo 5 no POB? Positivo. 5 no POB, ciente, tá pronto para iniciar táxi? Então 3-1 no 7-1 ali, mantém. Positivo, Hotel Zulu, meia dúzia bordes, está pronto para início de táxi? Positivo. Autorizado o táxi até o papá, chama na papá para ingresso. Pará. Bom, 897, solo 54, direito no 21, decimal 9. Olha, vamos, 9997. Autorizado ingresso até o Zulu, reposte pronto para decolagem. Pará. Autorizada a decolagem cabeceira 10, o vento 020 graus com 3 nós. Posição 09, atende para os sinalizadores. para 2010, autorizado para IRS X-Ray, após estabilizado no localizador. Nível 5973, autorizado a chegar da mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 02, está autorizado vai direto, tá? São 3171, no decolo 56, chame controle no 208. 208, ó. Salvador, bom dia, até 3171. São 3171, no contato radar de decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar além da pele de informação, senhora? Lindo, até o 3171. Lindo, 3171. Aguarde para decolagem, aguarde para decolagem, Lima Hotel Zulu. Aguarde para Zulu. Alva do 94, posição será 07, atende pelos sinalizadores. Sinalizador, atacado de açúcar, 7 horas. 6570, chame torre 118 decimal 95. Em Motel Zulu, autorizada a decolagem cabeceira 17, vento variável com 029. Autorizado, iniciado. Torre, bom dia, ABSA cargo 6570, sinal e alemão. ABSA cargo 6570, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Cargo 6570, pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável com 02 nós, atento à pista molhada. Lima Hotel Zulu, decola 59, chame agora o controle no 20, decimal 8. 208, Zulu. Gol 297, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette 02, obrigado. Zulu, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, sai da Arbor. 240 na Arbor, Zulu. Patango de Mata Zulu, tem condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas de Salvador? Cruzar o nível 100 antes de 15 milhas? Antes de 10 milhas de Mata Zulu. Negativo, sem condições. Vou manter a 3 mil pés. 3 mil, Zulu. Salvador Dalião, 360 autorizado. BLP Zulu 10, após SMAP, após conforme rota do plano. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge. 1208 controle. 5171 no transponder. Afirmativo autorizado nível 360 para o Galeão, Fome Zulu 10, SMAP, Luz do Barbacena, Toquim. Decolada 10, curva direita da Eulê da Bridge, 208, 5171. B2 no único procedimento correto, suporte plano para concessionamento. Portaremos, muito obrigado. Tango Lima Hotel Zulu para liberar a sua subida, curve à esquerda na proa 245, seu limite é cruzar nível de voo 1110. Esquerda 245, limite 1110. Motel Zulu informa o tráfego na chegada a Mari, cruzando o nível 100 para o nível de voo 050. Após esperar o tráfego, será autorizado para direto elevo. Certo. Prossegue a subida então para 110. O Lima Hotel Zulu na proa 250. É, Papa Tango, o Lima Hotel Zulu está autorizado a subir até nível de voo 240. Ao cruzar o nível de voo 100, agora é o 100, é autorizado a reassumir a navegação na proa de Elefa. Certo, Zulu. Ao cruzar o 100 nessa proa, a proa de Elefa, Zulu. É 245, Lima Hotel Zulu. 245, sente. Salvador, meu guardião, muito bom dia, é o 3290, tem informação, Foco Droid. 3290, 330 para Recife, aguarda distante número 2, cópia. Aguardando, seria para a saída? Pouca transição, Caju. Tá. Estabilizou, tá atrasando o 53. 3153, chame torre, 118 decimal 95. 3153. 15973, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Tru, repõe estabilizado no localizador. 2000, autorizado no localizador, repostarei estabilizado. Cabeceira 10, vento 330 graus com 03 nós, atento à pista molhada. Está livre, pouso, na dessa, 3153. 8 controle, 5167, transponder. Utilizado 400 para cá, transponder, posso mostrar o plano, transponder, economia, bravo, hotel de Lulu, Cisa, posso dizer. Decola da 10, com curva direita, da Elda da Bridge, 1208.2, 567, transponder, 4201. 4201, no procedimento correto, posto pronto para funcionamento. Então 3890, Recife 330, pronto? Pronto, 3290. Recife 330 autorizado, VUP WISC 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, 1208 controle, 5165 transponder. Autorizado 330 para Recife, Pulca da Caju, decolada 10, curva esquerda, VUP WISC 58. Responde, 5 no meio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 9, 0. 3, 8, 9, 0, direto destino, Papatango, Lima, Tão Zulu. Destino, Zulu, grato. 170, ingresso na Juliette, pátio 3, posição 1-0, agente para os civilizadores. Próximo 6570. 70, autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, posição 10, agente para os civilizadores. Juliette, pátio 3, posição 10, da senta para cargo 6570. A 3153 vai prosseguir via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette. Rio 5973, chame torre 1 na noite decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Dois, Salvador, bom dia, Rio 5973, baixar travado. Rio 5973, pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável com 2 nós, atenta à pista molhada. De pouso, pista molhada, ciente, obrigado. Rio 5-3, vamos de posição da Juliette. O foguete encontra-se ocupado no momento, a quase distante, outra vez eu sigo 3. Para guardar um. Tango Lima até Azul, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 8. Alterna 133 decimal 25. 288, 133, 25. O Lima até Azul. Rio 5973, solo azul 1, direito no 219. 219. 5973, levou na sua escuta. 5973, vai de Alfa, reportagem da Juliette. Índia. Alfa, reportagem da Juliette, Rio 5973. Tente, Alfa, antes da Juliette, reporta aí, 5973. Paulo Salvador, muito bom dia, boa noite, 04. Tem essa informação, boa autorização para Rio de Janeiro, Galeão. 4 Galeão, 360 autorizado, via Zulu 10. Após o SMAP, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, e da Bridge, 1208 controle, 5170 transponder. Autorizado, Galeão, da 360, conforme rota do plano, decola da 510, pela direita, saída da EL, e da Bridge, transponder 5170. Gol 1804. 804, procedimento correto, resposta plano para posicionamento. Portarão, 804. Na 3290 para o pushback e acionamento no gate 4. 04 da livre repostagem. Atrás, total 3890. Salvador, bom dia, 04040, 340154. Azul 4040, com fins 340 autorizado, via peso 1 no meia. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. 1208 controle, 5157 transponde. Autorizado, bom fim de peça, 5240, direto pelo modelo, 5190, curva direita, saída da EL, após Leda, após Bridge. 1208, 5157 transponde, 5440. Azul 4040, procedimento correto, resposta pronto para posicionamento. Então, 3153, informo que a aeronave que está no gate que o senhor irá prosseguir já solicitou o pushback, agora distante para o ingresso na Juliette. A gente vai autorizado 390, aceito? 1642, Salvador Recife, 390 autorizado, via UP 58, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída da PUCA, transição Caju, 1208 controle, 5177 transponde. Com a 2 procedimento correto, posto pronto para posicionamento. Taco Sun 3890 com 92 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, Atena, Natal. São 3890, autorizado o táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera do ano 0, Torre 1, 18095, QNH 1012, boa viagem. Livre táxi, até o ponto de espera 10, 3895, no ponto de espera, bom trabalho aí para todos, são 3890. Doutor 3153, vai observar o táxi da aeronave da TAM, vai ingressar na Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. E o 5973 vai seguir a nave da TAM, ingressando na Juliette, pátio 3, posição 09, atende para os sinalizadores e o 5973. Ok, siga na TAM, Juliette, pátio 3, posição 9, 5973. Salvador Azul 40430, 23, posição 9. 3 vai aguardar para o pushback o Azul 4040. Aguarda. Logo, muito bom dia, outra que o 5943, cliente da Gol. VIP 5514, Aracaju, 190, aguarde instante de cópia. Por gentileza, poderia aguardar na 170? Sim, aguarde instante.